Você pode viajar no foguete ao luar, mas você descansa mesmo é ao dormir. É no seu quarto, seu travesseiro. Feche os olhos que já vem ligeiro voando no ar. Num segundo vai encontrar o seu sonho. Pra onde quiser ir, sonho é o lugar pra quem vai dormir. Nada mais vai te perturbar. Você vai se transportar pra terra do sonho. O sono vai chegar e o sonho faz você logo flutuar. Uma luz em você, basta só deixar crescer na terra do sonho. Na terra do sonho.